Deus vive está. Canta, vive está. Um dia feliz, tão feliz. Meu coração na boa. Dia feliz, tão feliz. O mesmo eu não sou. Dia feliz. Suas mãos cansam. Suas mãos.